sem paz. Seu filho já cresceu, sempre quis te orgulhar. Você chegou a ver, vou superar. Só tenho a agradecer, de todos vou cuidar. Honrar teu nome. Descanse em paz. Descanse.